toss it up around our best selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy. We even got horse pussy, dog pussy. Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers. Attention, pussy shoppers, take advantage of our pending pussy sale. If you buy one piece of pussy at the regular price, you'll get another piece of pussy of equal or lesser value for only a penny. Try and be pussy for a penny. If you can find cheaper pussy anywhere, fuck it. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet, Jurassic Cast do ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio vampirígnico. Este quem vos fala é o Calaveira, e está comigo aqui o Miote. E aí, galera, realmente Tarantino foi meu aluno. Não, nesse filme ele tá bem. Não, mas não é por causa de tá bem. Na interpretação. Não. Não, não é na interpretação. É na tara. Na tara. É na vida real. É. É na realidade. É na agressão por mulheres que não querem dormir com ele. Velho, o personagem do Tarantino é o Miote. Todinho. Total. Tá comigo aqui também, Brunão. E aí, galera, beleza? E eu também sou casado. Tá comigo aqui também a Melina. Welcome to slavery. Ninguém escutou nada. Ah, meu, falou que mó voz sexy do caramba, agora já é. Mas fala com força, né, pelo menos. Fala pra fora, porra. Welcome to slavery. Ah, não é legal falar isso alto, é legal falar assim baixinho. Não, o problema é esse. Isso foi sensual? Era pra ser. Sensual como um paquiderme, velho. Como é que é o nome daquela velha mesmo que fala palavrão? Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, ela falou assim. Welcome, filha da puta. Ah, internet, olha só, hoje nós vamos falar deste clássico dos filmes de terror. Trash B-movie, engraçado pra caralho, um drink no inferno, cara. Explodidor de cabeças, cara. Sem dúvida. Referência pra tudo e pra todos no que tange trecheira de bom gosto, porque o filme, por incrível que pareça, tem bom gosto. É tosco, mas tem bom gosto, cara. Eu me divirto pra caralho. Eu assisti esse filme em VHS, meu pai ficou maluco achando que era outro filme, quando viu que era uma outra coisa, viu que era uma coisa diferente, e ele alugou esse junto com o Calígula. Então, a merda do caralho. Então, se você quer saber como fazer danças sensuais e, enfim, dar mordida bizarra no pescoço dos outros, você vai continuar escutando este programa que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vai, Salma Hayek. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Atenção, você está ouvindo o Jurassic Cast. Agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Era pra ser engraçado? Eu sei que ficou muito engraçado porque vocês estão rindo, vocês só botaram no mudo. Tá bom, põe as risadinhas do Chaves de fundo. Então. O Alexandre, aqui na minha frente existem muitas fotos de camisetas e outras estampas de um negócio que eu não sei dizer o que é. Acho que é um baby doll, sei lá. O que seria isso, ó, Alexandre? Fala, galera, beleza? Aqui é Alexandre da Figures Corporation. Temos lançamentos aqui para o mês de março, esse mês do carnaval. Como o carnaval começou cedo, pra que carnaval? Você que é nerd, você ficou em casa, em vez de gastar o dinheiro ainda pra aquele pacotão, você vai gastar o seu dinheiro comprando as nossas camisetas da Figures Corporation. E pra começar esse mês agora de março, nós estamos lançando a camiseta junto aí com o podcast que vocês estão falando aí sobre o Drink no Inferno. Pussy, pussy, pussy. Black pussy, white pussy, yellow pussy, dry pussy. Não, peraí, por favor, por favor, por favor, dá licença. Brunão, ensina pra ele como é que faz. Pussy, pussy lovers. Come on, pussy lovers. Wet pussy, smelly pussy. Big pussy, chicken pussy. Yellow pussy, black pussy. Essa é a primeira camiseta que a gente tá lançando aí no... Que esse é o filme do Drink no Inferno, que é do Roberto Rodrigues, escrito aí e atuado pelo Quentin Tarantino. E essa é a primeira camiseta dos filmes do Quentin Tarantino que a gente tá lançando esse ano. Esse ano lançaremos muitas camisetas do Quentin Tarantino. E pra começar, Tiff Twister, do filme Um Drink no Inferno. E eu achei legal, Alexandre, ficou um esquema meio neon, assim, né? Meio... É exatamente esse letreiro aí que a gente colocou aí na camiseta, com fundo preto, e ficou perfeito. Em breve a Melinda vai estar publicando o vídeo mostrando o que significa Titty Twister. Em passos, passo um, passo dois, passo três. Bom, junto com a camiseta aí, como vocês sabem, nós temos os aventais, só que a gente lança os aventais somente de restaurantes, bares, então o Titty Twister entrou nessa, então estamos lançando a camiseta e o avental do Titty Twister. O que mais temos de lançamento aí, Alexandre? Alguém aí está assistindo uma das melhores séries de todos os tempos. Arrisco a dizer que é melhor até que Breaking Bad. Estou falando da série House of Cards, a série exclusiva da Netflix. Cara, excelente. Cada episódio parece que é final de temporada. É absurdo essa série, é absurdo. E nossa homenagem aí a essa excelente série, a gente está lançando aí a camiseta do Fred's Barbecue. Isso, é a birosca que o cara vai lá. É o podrão lá, né? É o podrão de Washington, velho. Como trata-se de um restaurante, a gente, além da camiseta, a gente tá lançando o avental também. E um fã de House of Cards vai ficar maluco essa camisa. Cara, eu vou falar pra vocês, viu, internet, a qualidade desses aventais é impressionante. É verdade. Salva vidas. Coruja que o diga, porque a última vez aí caiu manteiga derretida em cima dele e ele saiu ileso, velho. O que mais temos aí, Alexandre? Você que assistia Clube da Criança, Maria de Xuxa Meneghel, Rede Manchete. Você ficava esperando a passar o último desenho depois do Pirata do Espaço, que era Patrulha Estelar. Aí esse anime aí é da Patrulha Estelar, ou conhecido hoje, o pessoal chama de Space Battleship Yamato. Isso daí é na década de 70, esse anime é bem antigo. Agora, se você tiver a oportunidade de assistir a 2199, tá sensacional. Então a gente lançou a camiseta Cosmo Navy, que é da onde faz parte a Yamato. Então, a homenagem da gente aí a essa excelente série. Acabou sendo a série que eu comecei a me interessar por ficção científica, vendo exatamente essa espaço ópera, né? Também nessa mesma pegada aí de espaço ópera aí da Patrulha Estelar, a gente também tá lançando a camiseta da UN Space Academy, que é do outro anime, que é espaço ópera, que é sensacional também, que é o conhecido lá nos Estados Unidos como Robotech, mas aqui a gente conheceu como Macross. Ah, Macross. Esse daí é roots mesmo, velho. Não, e você sabe que eles estão preparando pra fazer... Acho que tá em pré-produção pra fazer o filme live action, né? Você tá de sacanagem. Lembra antigamente que o pessoal falava, ah, vai sair o filme do Transformers, aí todo mundo, ah, até parece, como é que vão fazer um filme do Transformers, não sei o quê. Exatamente, a mesma sensação que eu tive quando falaram que ia fazer o filme dos Transformers, eles estão fazendo agora o filme do Robotech. E essa outra estampa aqui embaixo, que é desse azeite de oliva aqui? Rapaz, você não sabe o que é isso aí, não? Não. Poderoso Chefão. Thank you. é a camiseta da Genko, Importati da Carleone, Sicília. É a empresa de fachada do Poderoso Chefão 2. Quando o Dom, ele abre um negócio, é tipo como se fosse uma empresa de fachada mesmo que ele usava. Lavar dinheiro, ele se azeite importava de lá mesmo, empresa de fachada mesmo. E na pegada aí do Oscar, nós estamos lançando a camiseta de um dos filmes que tá concorrendo, que é do Lobo de Wall Street, e a gente tá lançando a camiseta da Stratton Oakmont Incorporated, que é a empresa lá do Leonardo DiCaprio, que fica vendendo ações de merda pra galera. Pô, ficou bacana essa camisa, hein, cara? Ficou parecendo, sabe o quê? O MGM Grant. Continuamos aquela nossa estratégia de marketing bizarra, que é no lançamento das nossas camisetas continua com um preço mais barato do que a de acervo. Então, todas as nossas camisetas de lançamento, essas que a gente acabou de falar agora, estão todas por R$39. Olha, e a sua chance, rapaz, de ter aí o Titty Twister, o Freddy Barbecue Joint, você que tá maluco aí no House of Cards, é a sua chance, cara, de ter. Você que é saudosista aí, o Cosmo Navy, o UN Space Academy, você que gosta do Poderoso Chefão, que curtiu aí o Lobo de Wall Street, cara, é a chance agora, bicho. Junta aí o seu dinheiro, junta a galera, né, Alexandre, pra pagar um frete só e compra um monte de camiseta, cara. Vale a pena. É isso então, não podemos esquecer também, você que é fã do Jurassic Cast aí, temos novos fãs aí que chegaram recentemente. Se você já curtiu aí, já ouviu vários programas pra trás, compre nossas camisetas, nos ajude. Temos camisetas do Save Ferris, temos camiseta do Monty Python, temos camiseta do Rock, do Italian Stallion, temos camiseta aí do Doctor Who, temos camiseta doidado, rapaz, adoidado. Tem a logo do Jurassic Cast. Tem a logo do Jurassic Cast. Tem fictioncorporation.com.br. Você, além de comprar as camisetas da Fiction, pode comprar as nossas camisetas que estão lá também. E não se esqueça de comprar nossas canecas também, cara. As canecas maravilhosas. Temos canecas também do Rock, canecas do Jurassic Cast, canecas Telória no Ebelina, caneca do Monty Python, do Dinossauro Mágico. Dinossauro Mágico que aparece, desaparece. É, enfim, uma infinidade de canecas você só encontra na TheMagicBox.com.br. Os links estão aí no post, as imagens estão aí no post. Você entra lá, escolhe a sua preferida, compra, aceita vários cartões, várias bandeiras, várias possibilidades. Só não aceita ticket de refeição, por enquanto. Só não aceita vale transporte. Então entra lá e compra as nossas camisetas e canecas. Ei! Já tinha destacado um monte de vale transporte aqui, troca. Lembrando, internéticos, que os nossos vídeos voltaram e voltaram com força total. Brunão indica, dicas de sedução do Binhote já tá de volta também. Cara, e vale a pena ressaltar que agora nós temos uma novidade nos vídeos, principalmente ainda no Brunão indica, cara, que nós temos um Non em carne e osso, né, não, Brunão? Exatamente, o Non está lá me apentelhando, tá sendo uma loucura aguentar aquele desgraçado, mas tá aí. Agora é conviver com isso. Encarnou e agora tá no meu pé. É, ninguém mandou você usar lá o voodoo do Brinquedo Assassino, né? Se você não sabe o que a gente tá falando, é porque não viu o último Brunão Indica, então corre lá, acessa jurassicast.com.br, tem lá o vídeo, ou então entra no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal do youtube.com/jurassicast e vê lá os nossos vídeos, cara. Assiste esse do Brunão Indica, que a gente fala sobre uma coleção fantástica do Star Wars, e de quebra, o Non encarna, está lá em carne. Não muita carne, não muita muitos carne. Ossos. Marcela, Marcela e costura. Espuma e costura. Posso ostentar? Ostente. Foi feito e confeccionado pelo Muppet Industry. Exatamente, pela indústria dos Muppets, diretamente de Nova York. Beijinho no ombro, late mais alto que daqui não te escuto. A cozinha do Tchaka sai toda segunda-feira junto com o programa. E esses vídeos do Bruno Indica, Dica de Sedução, o de games agora, vai sair sempre quarta-feira. Exatamente. Nós agora estamos estreando o nosso canal de gameplay também, que vocês tanto pediram. Então, ficou por enquanto Cala a Boca e Joga Calaveira, mas é Cala a Boca e Joga Todo Mundo, porque eu não tô lá sozinho. É, mas a gente precisava ter um nome, já tava pronta a vinheta, vai ficar essa porra mesmo. Vamos voltar pro programa que tá enorme e bom pra caramba. Até a próxima! Thank you. Olha, eu vou falar pra vocês que essa é uma das poucas vezes que eu vi o título português ser muito melhor que o título original. Ah, mas tem muitos que são melhores. Cara, Um Drink no Inferno é muito melhor do que From Dusk to Dawn, que seria mais ou menos Até o Amanhecer, ou Aberto a Noite Toda, alguma coisa assim, no sentido. Do anoitecer ao amanhecer, né? Só que em inglês é muito mais bacana. A palavra anoitecer é dusk, né? E dawn é muito mais maneiro do que amanhecer, né? Não, muito mais maneiro é esse filme em Portugal, que é Aberto até de Madrugada. É muito melhor. Puta merda. A Portugal tá de sacanagem também, né, velho? Dirigido por Robert Rodrigues e roteirizado por Robert Kurtzman e Quentin Tarantino, cara, olha aí, ó. Isso, o Robert Kurtzman, na verdade, é a história, né, o enredo, digamos assim, e o Tarantino é o roteiro mesmo, assim, falas, diálogos e tal. Robert Kurtzman, pra quem não conhece ele, é um cara muito ligado a make-up, a maquiagem. Fez muito efeito visual de... Filme de terror. Filme de terror, exatamente. Fez também pro Predador, do Schwarzenegger. Fez também pro Austin Powers. Então, assim, ele é um maquiador conceituado. Na verdade, ele é co-roteirista, mas é como se a história, tipo, o plot fosse dele, entendeu? E o Tarantino desenvolveu o texto. Ele chegou pro Tarantino e falou, mano, escreve um filme aí de uma dupla de assassinos e tal, e aí que eles vão num bar no México e aí tem vampiro e morre todo mundo. Isso. Aí o Tarantino falou, pode deixar. Porra, foda. É público e notório que o Tarantino e o Robert Rodrigues têm essa ligação kármica. Eles têm essa parceria já, que já fizeram o projeto Grindhouse, onde o Robert Rodrigues dirigiu o Planeta Terror. Também é público e notório que o Tarantino tem essa fixação pelo Grindhouse, né? Que são os cinemas podreira que tinha lá na década de 70. Na década de 80 ainda tinha também. Que eram cinemas de baixo orçamento, onde passava só filme trashzão mesmo. Tipo filmes do Roger Corman. Seria mais ou menos o equivalente ao que passava aqui o Zé do Caixão. É bem por aí mesmo. É onde passava filme daqueles exploitation, sexploitation. Isso, Black Exploitation. Tipo, Black Samurai. Black Samurai! Esses filmes todos passavam nesses Grindhouse, que era normalmente uma sessão dupla. Passavam dois filmes, pagavam o ingresso, via dois filmes, era sempre uns trashzão escroto, nego morrendo, sangue voando. Aquelas próteses de plástico voando pra tudo quanto é lado. E esses malucos, o Quentin e o Robert Rodrigues, eles se amarram nessa parada e tal, e tiveram muita influência disso na direção e roteiro deles. E aí essa foi a primeira parceria dos dois, eu acho, assim, quando eles resolveram fazer um filme de terror, onde ninguém ia saber que era um filme de terror, cara. Eles começaram a parceria no Balado Pistoleiro, depois fizeram o Grande Hotel. Aí vieram pro Drigo de Ferro. O Balada do Pistoleiro, o Tarantino faz um papelzinho, né? Bem pequenininho. Cara, a Balada do Pistoleiro é aquele com o... Bandeiras. O Bandeiras, né? Isso. Que foi uma regravação, foi uma refilmagem. Do Mariachi. Isso, do Mariachi, que foi um filme que ganhou prêmio, que era de um diretor mexicano que ninguém dava porra nenhuma. O cara... O Mariachi é do Robert Rodrigues. É, do próprio Robert Rodrigues. É. Então o Robert Rodrigues naquela época não era ninguém, né? O primeiro filme dele, assim, longa-metragem dele, é o Mariachi. Ah, então olha aí, cara. E esse filme estourou, cara. Foi um mega sucesso, assim, era um baixíssimo orçamento. Estourou, fez sucesso no mundo inteiro. E aí, nego em Hollywood falou, cara, tem que trazer esse cara e temos que refilmar esse filme aqui. O povo americano, que não assiste, né, filme legendado de outro lugar, tem que assistir esse filme aqui. E aí, chamaram ele, aí deram a grana pra ele. E aí, ele fez A Balada do Pistoleiro, que é mais ou menos o mesmo filme, mas pode até ser considerado uma continuação, entendeu? Se você assistir um atrás do outro, ele não conta mais ou menos a mesma história, mas ao mesmo tempo conta a mesma história. Enfim, é bacana, assim, os dois filmes são muito bons. E aí, logo em seguida, ele fez um dos episódios do Grande Hotel, ele filmou. E aí, digamos assim, o primeiro filme original dele nos Estados Unidos é O Drink no Inferno, de 1996. Depois disso, o Robert Rodriggs fez ainda Provas Final, aí ele fez aquela série dos Pequenos Espiões, e ele é um cara que você pode dizer que ele é independente, assim, desde sempre o cara criou uma produtora própria. Ele edita, ele filma. Faz as músicas. Ele é Bombril. Isso, Zé Bombril. O que é muito legal, cara, desses filmes de baixo orçamento, que é justamente essa escola que a gente tava falando, que esses dois malucos aí vieram, o Tarantino e o Rodrigues. Porque o filme B, eles têm uma coisa, uma característica que é inerente a todos eles, que é principalmente o amor à arte, né, a vontade de fazer cinema, e outra coisa que é a criatividade na hora de fazer filmes, cara. Quem não tem dinheiro tem que se virar com a criatividade, né, velho? Tem que se virar e fica muito bom. Inclusive tem diretores de filmes B que falam isso, que trazem justamente essa afirmação de que o, porra, um diretor bom, cara, ele tem que conseguir passar o que ele quer com pouco dinheiro. Por quê? Porque se o cara tem recurso demais, aí, velho, ele não vai se preocupar com história. Bota uns efeitos lá, apaga um ator de 10 milhões de dólares, acabou. Bota os peitos da Scarlett Johansson e tá tudo suave, tá tudo sujo. E não é bem assim. Esses caras, eles vieram justamente dessa linha de pensamento em que, cara, você tem que ter criatividade na hora de montar um roteiro, na hora de filmar, na hora de você passar o que você quer passar pro telespectador. E o Tarantino e o Rodrigues, na minha opinião, eu gosto mais do Rodrigues do que do Tarantino. Eu prefiro os filmes do Rodrigues do que do Tarantino, mas é uma dupla que sempre faz obras muito legais. Eles têm essa característica, cara, que é justamente ideias diferentes, inovadoras, que vão suprir justamente a falta de dinheiro, a falta orçamentária. Só lembrando de alguns outros filmes memoráveis aí do nosso querido Robert Rodriguez. A gente já falou aí da Balada do Pistoleiro. Tem um outro filme muito bom dele que se chama Sin City, A Cidade do Pecado. Excelente. Tem Era Uma Vez no México também. Tem o Era Uma Vez no México, que não acho tão bom. O Era Uma Vez no México é que é a continuação da Balada do Pistoleiro. Isso, é. E é com o Johnny Depp. Ele também foi o diretor de Machete Mata. Machete, machete. E o Shark Boy Lava Girl. Shark Boy Lava Girl, que é uma horrível. E ele tá atualmente na pós-produção do próximo Sin City. Que é esse ano, né? Sin City, A Dama da Morte, uma coisa assim. A Dame to Kill For, em inglês, é o seu nome em português. É legal que o Rodrigues, mesmo que ele tenha toda essa questão do trash nas veias dele, ele se envolveu em projetos infantis, né, cara? Como, por exemplo, As Aventuras do Shark Boy e da Lava Girl. Ele fez também A Pedra Mágica. Aí depois o cara emenda com Planeta Terror. É, ele gosta... É filme de criança e trecheira, né, velho? É isso. É, velho, eu acho muito legal. Cara, eu gosto muito do Robert Rodriguez, tá aí, viu? O filme tem no elenco o nosso querido... Cara, eu adoro ele, velho. Desculpem vocês, mas não, eu... Eu gosto dele também. Adoro o George Clooney. Apesar dele ter matado o Batman, eu adoro o George Clooney. Não, eu gosto dele como ator, mas eu nunca achei ele muito bonitão, gostosão. Mas nesse filme, Melina, cara, não, nesse ele é filme... Sim, Melina, ele é assim, Melina. Que isso? Que isso, Miote? Nossa, você viu, Bruno? O Bruno também ia falar isso. Eu não, também acho, não, mas velho, a forma como você falou, Leonardo, que isso? Você viu? Aí sim, menina. Nossa, desculpa. Mostrar isso pro Ronaldo, hein? Mostrar esse programa pro seu Ronaldo. Eu tô velho. De achar ele muito gostosão, sexy, minha opinião. Mas nesse filme, caralho, eu dava fácil pra ele com essa tatuagem no pescoço. Até o meu marido falou, o George Clooney tá gato. Mas aí tem a pergunta que não quer calar. Você não daria fácil pra quem? Porque, velho, todo programa aqui que aparece ela e a Yasmin fala do pau da namorada dela, que eu estou com vontade de conhecer, de tanto que a mulher fala, e a Melina vira e fala assim, ah, eu dava fácil pra ele. Não é verdade, Mads? É mesmo. Todo programa, yeah, cara, ela só não dá fácil, meu WhatsApp, pra quem? Pra gente. Merda. Não é não, Brunão? Eu não vou falar. É interessante notar que ele fazia muita TV, cara. Ele tava no Plantão Médico nessa época, ele era famosão. Ele fez Plantão Médico em 1985, cara. 1984, 1985. Depois disso ele fez já muitas outras coisas na televisão. É, ele fez um filme que eu adorava, que eu fui rever agora. Locademia de Combate. Nossa, você ia falar Locademia de Polícia. É filme pra TV também. Ele era dos militares lá. Porra, eu adorava na época. Sabe que filme esse cara fez? O Retorno do Ataque dos Tomates Assassinos, cara. Sim, é verdade, ele era o garotão. O Pacificador, que é horrível. Pô, eu gostava. Além da Linha Vermelha, que é um filme bacana. Três Reis, que é muito bom. E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? É legalzinho. Mar em Fúria. Mar em Fúria, acho um saco. Eu gosto. Eu acho mais ou menos. Fez a série lá dos Homens, Um Segredo. O primeiro é bom, depois virou uma palhaçada. Um filme dele muito interessante também, vi esses dias, é Os Homens que Encaravam as Cabras. Ah, sim, é verdade. E ele depois começou até a dirigir vários filmes, né, cara? Confissões de uma Mente Perigosa é um filme sensacional, o primeiro filme dele. Boa Noite, Boa Sorte é também um outro filme muito bom. E recentemente aí desse ano agora, 2014, tá no cinema ainda, Caçadores de Obras Primas também é dele. E ele participou do Gravidade também, né? Gravidade, ele tá no Gravidade. O cara é multifacetal, né, velho? O bicho, pô, tá aí à torta e à direita. Foolish heart. Cara, pra mim é a melhor atuação do Tarantino. Melhor mesmo. É a melhor atuação do Tarantino, que faz um maluco do cacete. Que ele faz o Miotti. O Richard Gecko, que tem o mesmo nível de tara do Miotti. Miotti, por favor, discorra. Imagina só, a menininha, a Juliette Lewis. Miotti, cuidado que você vai falar. Não é tão melhor não falar nada, não. É. Cuidado que isso dá cadeia. Não, melhor não. É. Todo mundo paga pau pra Juliette Lewis nesse filme. Eu acho ela horrorosa. Imagina ela chegar pra você assim e falar, eu queria que você me chupasse. Aí. Eu ia virar e falar assim, não chupo. Tá bom. Eu falava porra nenhuma. Você vê a quantidade de espinha na testa dela, velho? Eu achei muito escroto. Alô? Alô? Oi. Oi, acho que o pessoal caiu. Tá todo mundo aqui. Tamo aí, né? Eles estão chocados, como eu falei. Só porque ela tem um monte de espinha, ela faz o papel de uma adolescente. Adolescente tem espinha. Ah, mas eu não acho. Cara, eu acho a Juliette Lewis muito feia. Cara, então se for uma mulher puta gostosa, ai, tem espinha na testa, e não vou ficar com ela. Não, véi. Cara, eu não sei nem por que eu tô discutindo isso. Eu também não sei. Eu acho a Juliette Lewis. Você que falou, ai, você que foi. Todo mundo falando da menina assim, ai, mas ela tem espinha. Não, não gosto. Não acho. Eu nunca achei a Juliette Lewis grandes coisas. Eu também não achei. Pelo menos nesse filme, eu não acho que ela tá. Ai, meu Deus, como está gostosa. Mas. Ela está fazendo o papel de uma adolescente. Ei, Miotti, cuidado, Miotti. Perto da tia caixa do banco que aparece no começo. Vocês sabem quem é aquela tia caixa do banco que o Richard Gecko, que é o Quentin Tarantino, mata, estupra? Na vida real, ela é a professora dele. Professora de artes de atuação. Ah, professora de atuação dele. Não. Percebemos daí por que essa atuação nível Miotti. Não, ele tá legal, ele tá maneiro, sim. É que acho que ele faz. Ele é meio maluco, então eu acho que ele não precisa muita força pra parecer maluco, sabe? Eu acho que ele já tem aquela cara de doido por natureza. É verdade. Me lembro até hoje, a primeira vez que eu vi um filme com Juliette Lewis foi Assassinos por Natureza. Que eu acho um filme muito bom. Também acho. Não, a primeira vez que eu vi a Juliette Lewis foi no Cabo do Medo. Ah, é, teu Cabo do Medo também. É verdade, o Cabo do Medo. Cabo do Medo é muito bom, meu. E ela tá com uma cara de adolescente piranhuda. Piranhuda, é verdade, velho. Muito legal esse filme. E ela tá ótima, cara. Ela tá uma adolescente retardada, assim, de marca maior, né? Eu nunca fui fã da Juliette Lewis, mas o filme dela que eu mais gosto é aquele que ela faz com o Brad Pitt. Califórnia. Uma Viagem ao Inferno. Que ela dá uma cavalgada em cima do Brad Pitt. Também quem não daria? Ai, meu Deus, velho. Hoje tá. Tá numa fliceta do caralho. Ô, Tomás, porra, velho. Bota essa mulher pra tomar aquele chuveirinho lá, meu irmão. Porra, dá um tempo. Isso tá dando a buceta pra Hollywood inteira, velho. Porra, meu irmão. Deve tá tudo desbeiçado, sabe? Sabe aqueles bifes depois que você bate pra amaciar? Deve tá tudo daquele jeito. Recentemente aí ela anda meio sumida, né? Fez coisa de televisão e tal, fez tem uns filmes menores. Tem uma banda também. Ah, é? Tem uma banda? Fez filme ano passado, Alba de Família, ela tá participando. É, mas eu tô dizendo assim, nunca mais fez um filme assim, impactante, né? Ela tá precisando, sei lá, voltar pra um filme do Tarantino, sacou? Ela é tipo a Melina, ela acha que canta. E as pessoas acham que gostam. Então é. Tá, tem vídeo dela cantando aí no YouTube. Ela é death metal, né, Melina? Não, eu canto aquele gutural. Ela canta gutural? Ah, vai pro inferno, porra. Senhor da Eternidade. Essa vozinha fina e gostosa é só aqui no podcast. Harvey Keitel, foda pra caralho, acho ele muito bom ator. Ficou amigo do Tarantino quando leu o roteiro lá do Cães de Aluguel e pagou pra fazer o roteiro. O cara já fez filme pra cacete na vida. Ele faz um cafetão no Taxi Driver. que é maneiro. Cara, ele faz o melhor filme de todos os tempos, A Vingança do Ídolo. Esse eu não sei qual é. Eu não vi também, não. É uma redublagem do Hermes e Renato, em que ele sequestra o cantor do Sex Pistols. O Johnny Rotten? O Johnny Rotten, ele fica assim, ô Johnny, me dá um autógrafo, cara! Melhor papel de Kiefer Keitel. Esse é o filme em que a mulher lá do Titanic paga um mijão do caralho. Isso, fogo sagrado. Ela fica com tesão e mija. E ele vai comer ela porque ela mijou. Beleza, hein? Ok, eu ia falar aqui da Última Tentação de Cristo, onde ele faz o Judas. Mas enfim, os dois aí já melhoraram a coisa, já falaram aí dos outros filmes. Então é isso, gente. Assista os filmes que eles indicaram, não assista os meus, não. É isso aí. Tite Marim. Pussy! Pussy Lover! Come on, Pussy Lover! Velho, eu adoro essa cena, velho. Eu adoro. É a melhor cena do filme, né, cara? Eu boto em looping quando eu for ver esse filme. Eu assisto essa cena umas 4, 5 vezes, velho. Eu acho muito legal, velho. É, o Tite Marim, ele é a galera lá do... que vai lembrar do... Titi Chong. Da época daqueles filmes de maconheiro do Titi Chong, né? E ele é fazia o papel dele, né, cara? O Tite. O Tite Marim, ele é um... por incrível que pareça, um cara que vem do stand-up comedy. Ele era stand-up mexicano. E ele ficou famoso justamente pela parceria dele com o Chong, né? Ele dubla muito desenho animado, né? O Rei Leão mesmo, ele faz as hienas lá, uma das hienas. Fez o Carros também. Isso, ele faz muito personagem de animação. Já fez participações em South Park. Fez algumas participações de Pequenos Espiões também. Acho que os 4 filmes do Pequenos Espiões ele participa. Tem também, mais recentemente aí, videogame. Ele também dublou bastante coisa. Pô, ele fez o Lost, cara. Ele era o pai do Gordo. Isso, ele era o pai, mesmo. O pai do... do Hurley. É, exatamente. Ele faz o padre no Machete. Ele participou de Caça Fantasmas 2. Várias coisas, cara. Ele tá aí, tá nativo ainda. Tem filme dele programado aí pra aparecer agora em 2014. Nesse filme ele faz 3 papéis, cara. É verdade, ele faz o papel do host do Tite Twister, ele faz o papel do contato dos irmãos Gecko. Ele faz o chefe lá da fronteira, o isso, guarda da isso, fronteira. Que fica vendo a Juliette Lewis fazer xixi. Fica lá babando na menina mijando. O filme ainda tem, cara, o Danny Trejo. Isso, Machete. Que é o nosso querido Machete. Machete. Que nesse filme tava magrinho, né, velho? Magrinho, pois é. Tava novinho, magrinho. Agora, esse cara faz filme, velho. Abre caralho do IMDB aí dele, velho. Caralho, 280 filmes o cara tem. Olha o tanto de filme que tá pra 2014, velho. Que pariu. Vamos contar. 2014, hein? Fora os que já estrearam. 17, fora os que estão pra 2015. E 2016. Cara, tem mais de 20 filmes só pra 2014, esse desgraçado. Eu aposto que é tudo pontinha. Deve ser uma coisinha rápida, aparição. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, ele é ex... BBB. Não. Caralho, Melina, eu tô com tanta raiva de você agora, velho. Vamos matar o Brunão hoje. Tá, vou tentar de novo. Vai lá, meu filho. Ele é ex-presidiário. Ah, é? Inclusive, as tatuagens dele é tudo que ele fez na época da cadeia. Caraca. Por isso que ele tem essa cara machucada, né? Mas ele tem esse aspecto durão, meio, né, meio turrão e tal. Ele começou a fazer muita ponta em Hollywood, em filmes em que ele era escalado sempre pra fazer o bandido. O bandido que ia morrer, né? Tomar um tiro e morrer. O cartel mexicano, ele era o que tava segurando a metralhadora, assim, atrás. Isso, exatamente. Ele foi classificado como o ator em que você mais se lembra em toda a história do cinema. Tamanha cara dele que ele tem, entendeu? A cara dele é tão marcante que todo mundo lembra dele. Ele é carismático, né, cara? Fora isso, que ele é um cara mega carismático. Então ele fez muito filme B. Ele fez filme B pra caralho. Foi o Machete, como por exemplo, que é um filme B disfarçado de A, mas é um filme B. Isso, mas o Machete, ele é o principal, porra. Ele é o principal, mas ele fez, por exemplo, o filme que o Miotti adora, que é o Con Air. É mesmo, Con Air, rapaz, é ele. Anaconda. Caramba, ele tava no Anaconda também. Tava no Anaconda. Fogo contra Fogo, ele participou também. Agora, o melhor de tudo é saber que ele tomou um tiro do Charles Bronson no Desejo de Matar 4, velho. Isso, não. E ele tava também, sabe aonde? No Breaking Bad. Ele era o Breaking Bad. Isso mesmo. Isso, exatamente. Isso. Não satisfeito, ele fez um Drink no Inferno 2 e 3 também. Nossa, cara. Não, pra mim não existe. Vídeo. Não existe Drink no Inferno 2 e 3. Fred Williamson. que é o cara que faz o Frost, que é o negro gigante, né, velho? O cara é enorme, velho. Ele era um grande artista da década de 70 do Blaxploitation. E o Tarantino e o Robert Rodriguez eram fãs, resgataram ele e trouxeram ele pra fazer o Frost. É um papel pequeno, assim, rápido, muito canastra, canastra pra caralho esse cara. E que gosta de dominó, de fazer casinha de dominó. E é uma homenagem, assim, ao gênero, né? Ele tá ali pra homenagear o gênero, é isso. Tom Savini! Esse é o cara, velho. Melhor personagem. Muito prazer. Sex Machine. Tom Savini, ele é conhecido por praticamente, como o Bruno já falou, todos os protéticos de filme de terror, cara. Dá uma olhada nos filmes principais dele. Ele fez Dawn of the Dead, o original de 78. Ele também trabalhou no Django. Sexta-feira 13, que a gente já falou aqui. Planeta Terror. Dia dos Mortos. O Massacre da Serra Elétrica 2. Necronomicon, o Livro dos Mortos. Ele sempre tá ligado a alguma coisa assim, de protético, efeitos especiais e tal. Ele tá sempre ligado nisso. Ele tem 5 filmes como diretor, inclusive um deles é a refilmagem da Noite dos Mortos-Vivos. Que é bom. Que é, não é ruim, assim, ele segue... Ele refilmou cena por cena. Cena por cena, colorido com novos atores. Atualizou só o filme. É um filme legal, eu acho, bacana e tal. Mas ele tem, cara, várias participações especiais em vários filmes que a gente não sabe porque ele tá mega maquiado na parada. Ele faz muito papel do zumbi. No Terra dos Mortos, ele faz o Machete Zombie. Olha isso, velho. Caramba. No Madrugada dos Mortos, ele aparece também. Ele é tipo o easter egg que tem que ter em filme de terror, véio. É esse cara. Planeta Terror. Garotos Perdidos. No próprio Machete ele apareceu também. Mas ele ganhou notoriedade por causa das maquiagens dos filmes de zumbi mesmo. Isso, exatamente. Que é praticamente onde ele se consagrou. Tem filme pra caralho que o bicho fez, então muito provavelmente você já viu Tom Savini sem saber. E o que eu acho interessante do Sex Machine é que ele é o melhor personagem, assim, do filme, né? E ele é o mais motherfucker, né? Ele é muito maneiro, cara. A melhor são as cenas de luta dele. As cenas de luta dele, cara, são sensacionais. O jeito que ele morre é absurdo. A melhor parte é a hora que ele se apresenta, que ele só levanta assim, aí sai aquele revólver fora de bola, de pinto. O revólver no pênis, né, velho? É, muito bom. Aí ele, qual é o seu nome? Eu sou Juliette Lewis. E você? Muito prazer, eu sou o Sex Machine. Aquilo ali foi um presente do Tarantino pra ele, cara. Na boa. Foi, é excelente. Aquilo ali foi um obrigado, cara. Obrigado, Tom Savini. Ele é um cara que sempre esteve envolvido com esses filmes trecheiros, esses filmes B. E esse pessoal não tinha recurso. E aí caía matando. O cara... Eu gosto desse pessoal que faz esse cinema raiz, sabe, cara? Sabe, assim, tudo bem que os filmes às vezes são porra, são uma bosta, uns exploitations do caralho. Mas, velho, querendo ou não, são pessoas que fazem por amor à arte, né? É verdade. Não fazem pela ganância dos bilhões de dólares. Cara, faz... por um sanduíche de mortadela e dar risada com o pessoal em volta do fogareiro. Se você fosse amigo lá do Tarantino, do Robert Rodriguez, ele falasse, cara, Calavera, vem cá, vou te dar um personagem aqui pra você fazer Sex Machine. Você ia cobrar algum real pra ir lá? Você pagava ainda pra fazer. Ah, cara, com certeza. Que, ó, você ia fazer um personagem, sei lá, que tinha duas metralhadoras na teta, assim. Tirava assim. Porra, lógico, eu faria muito. Ia ser muito legal. Ele no Planeta Terror é muito bom, cara. Ele faz o xerife, né? O zumbi corta a mão dele, ele fica pegando a mãozinha dele e fica tentando tirar a aliança dele pra botar na mão boa. Aí ele, tipo, dá um murro com a arma disparando. É muito bom aquilo, cara. Parabéns, Tom Savini. Obrigado por tudo. Então aí, esse cara merece um Oscar, viu? Pelos serviços prestados. E agora, para o prazer de vocês, a rainha do macabro, a epítome do mal, a mais sinistra dançarina que já dançou nesta terra. Cala a boca, animal! Abaixem as cabeças. Ajoelhem-se e venerem. Deixe os pés. Satânico pandemônio! Dois irmãos, procurado pela polícia, porque eles têm um monte de morte aí na carreira deles, né? Na carreira. É carreira, né? Porque, porra, quem é assassino tem que ter uma carreira, né? E estão sendo procurados. Então eles sequestram, num motel de estrada, uma família, o pai com dois filhos. Isso, ele é um ex-pastor, é, né? É, um ex-pastor, né? Tá meio descrente das coisas lá, tudo. E acabam sequestrando ele pra poder passar da fronteira dos Estados Unidos pro México, pra eles poderem ir pro México, que é encontrar uma pessoa lá no México. Isso. Até aí, tudo bem. Filme de perseguição, filme de bandido. E aí eles vão para... Qual é o nome do lugar? Titi-Twist. Titi-Twist. O Torce Mamilo. Não, peraí, eu quero ouvir o Miotti falar. Titi-Twist. Titi-Chong. É possível, velho. Titi-Twist, porra. Não, velho, isso tá de sacanagem. Titi-Twist. Caralho, tô falando. Titi-Twister, porra. Ah, mas é Titi. Titi. Titi-Chong. Vão pra lá, nesse local, porque eu vou encontrar o tal amigo dos irmãos lá, né? Começa a ter um show da Salma Hayek e, do nada não, porque dão uma facada na mão do Tarantino, né? Porque ele deu uma porrada no cara lá na entrada e querem se vingar dele e começa a ir sangue. E o pessoal que é do bar, do restaurante bar, são vampiros. Já deu um spoiler na cara também, né? Porra, spoiler, Melina. Não, só que nem a gente não sabe que vai ter vampiro até começar. Não, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe, pô, ninguém sabe. Você começa a ver, e até na sinopse, acho que tava atrás do VHS, não falava que tinha vampiro, que tinha um monte de coisa, não. Não, era assim, um drink no inferno, e você fala, cara, filme de bandido, é isso aí, é isso que eu quero ver, e tal, morte. Aí botava assim, do mesmo criador de Cães de Aluguel, aí você fala, caraca, nossa, deve ser... tiroteio, vai ser morte tiroteio, pra caramba. Mano, vai ser louco, barata louco, não sei o quê. E quando você chega, é um filme de vampiro, velho. O filme, ele se divide em vários gêneros no início, pra você que tá assistindo pela primeira vez. Primeiro, você acha que é um road movie de família, que vai ser aquela coisa de redenção familiar, onde eles vão se descobrir. De repente, do nada, o filme vira um thriller, vira um suspense com os caras ameaçando uma família e uma cocota de 22 anos tá fazendo papel de 15. Aí, de repente, o filme vai vir um trash do caralho, um terror doido da porra, e é isso aí. E acaba. Enfim. E viva com isso, cara. Não, mas uma coisa que eu acho interessante também, na hora que começa o filme até a metade, você odeia o personagem do Tarantino. Você quer que os dois se ferrem o filme inteiro. Da metade pra frente, que é quando começa a parte dos zumbis, do vampiro, você começa a amar o personagem do Seth, do George Clooney. Torcendo pra eles, né? Nossa, mas eu ficava, vai, levanta, mata, ficava vibrando no sofá. Sendo que há 15 minutos atrás, eu, puta, esse cara tem que se fuder, eu não acredito nisso, você odeia ele. Mas é porque, velho, vampiro bom é vampiro morto, né, velho? É que você cria um inimigo incomum pra todo mundo ali. Você tem que sobreviver. Tem que sobreviver, né, cara? E já era, e todo mundo é bonzinho. Cara, aí todo mundo vira santo, cara. Até o Sex Machine. O Sex Machine é o melhor deles, é o primeiro deles. O Tarantino é tão maluco nesse filme que ele via um cara lá no começo do filme, da loja lá de apartamento. Que tem a parte do tireteio na lojinha. Achando que o cara tava falando com o policial. Não, mas aí você já começa a perceber que o personagem, ele tem um certo desvio esquizofrênico, né? Você já começa a perceber. Não é falado no filme, ah, você é louco, ah, você tem problema mental. Você vai percebendo isso, né? Essa parte da loja de conveniência que ele... Não, mas ele falou, nos ajude. Aí depois, quando tem a cena da caixa do banco da tiazinha, que é brutalmente estourada dentro do apartamento do hotel, deve ter inventado que ela tinha tentado fugir, enfim. E por fim, depois, né, quando ele vê a Juliette Lewis falando, ai, você quer comer a minha pombinha lá? Não, você quer me chupar. Mas só que eu tô falando a parte mais bonitinha, pra não ficar tão chulo. Depois, pras pessoas não acharem que eu sou baixa classe. Não, imagina. Cavalgou horrores num Fiat Uno. Vai todo mundo achar que tá santa. Ninguém nunca vai achar isso. Jamais. Eu acho que é legal é agora tentando fazer esse papelzinho. Depois de já ter falado tanta merda aqui. I'm your horse to... O que eu acho legal do filme é que, assim, como o roteiro é do Tarantino, ele tem aquela liberdade louca dele de fazer aqueles diálogos malucos que ele gosta de fazer, sacou? E gigantescos, né? E gigantescos. Então, o filme tem algumas coisas, assim, que eu acho muito legal. Por exemplo, Juliette Lewis fala assim... Posso perguntar uma coisa? O quê? Pra onde estamos levando? México. O que tem no México? Mexicanos. É muito Chaves essa parte. Pô, tem aquela sensacional diálogo, monólogo, na verdade, satânico pandemônio lá, que ela fala assim... Não sugarei você totalmente. Será meu escravo. Porque não merece beber sangue humano, então vai beber sangue de cães de rua. Será meu cachorrinho. E ao meu comando lamberá o cocô de cachorro do meu sapato. Oh. E já que é meu cachorro, seu nome será Spot. Bem-vindo à escravidão. Não, obrigado. Eu já fui casado. E dá um tiro no negócio que cai em cima da mulher e pala ela, né, velho? É o diálogo Tarantino, né, velho? É a parada Tarantino, assim. O diálogo deles, logo no começo que tem a apresentação da família, a parte que o pastor tá falando que perdeu a fé e a filha tentando ainda resgatar um pouco. Não, pai, mas você tem certeza? Cara, é um diálogo gigantesco e você já apresenta os personagens ali, sabe? Você já... Eu só não sei o que raio de japonês que tá fazendo ali no meio daquela família, que deve ser adotado, sei lá, que veio de... Veio de Taiwan, eles pediram um fone, chegou um chinês, porque o menino não é japonês, ele é chinês. Aí ele, acho que eu vou criar esse menino como meu filho mesmo. Porque não tem explicação, cara. E naquela hora que eles entram no quarto, né, fala assim, vocês são os viados? São o quê, essa porra? Os dois viados? Ele é meu filho. Ué, como é que isso aconteceu? Você não parece japonês? E ele não é japonês, ele é chinês. Ah, tá, desculpa aí, foi mal. Tá explicado. Também o Harvey não precisava pegar na nuquinha do japonês, né, velho, daquele jeito. É porque o negócio do Harvey Keitel é que a gente tá acostumado com o Harvey Keitel. Durão. Durão, de porra de cafetão lá do Taxi Driver, de bandido do Cães de Aluguel. E aí quando ele chega, é um pai de família, você fala, o quê? Pai de família? Pastor? Que não, vai fazer um basquetinho no moleque. Cara, eu quero interromper vocês e quero pedir pra, por favor, subir a trilha da cena em que a Salma Hayek chega. Cara, que é uma música muito legal de uma banda chamada Tito and Tarantula. O nome da música é After Dark. Sobe aí, Mel. Tipo, a Melinda dançar. Vai, Mel. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. Mas essa banda é a mesma que tá no filme ou foi só dublado? Não, é a mesma. São ótimos, né? As caras de ticano bêbado do caramba. São, e eles realmente têm toda aquela cara mesmo. Mas eu acho muito escroto na hora que eles viram todo mundo vampiro e eles estão tocando os instrumentos, a guitarra de corpo humano, velho. Aquilo ali. Ah, eu achei legal pra caramba. Eu lembro que eu era criança, eu achei a parte mais legal. Cara, eu acho muito nojento. Cara. Ah, eu acho da hora, eu gosto. O eu acho cara muito tá com engraçado. O braço enfiado no rabo, velho. Muito escroto, velho. Aquilo é muito Grindhouse, velho, esses exageros. Eu acho trecheira pra caralho. A banda acho boa, mas essa cena eu fico meio incomodado, assim, com aqueles instrumentos de corpos ali. Tem coisa pior a hora que o Sex Machine morre e aí cortam a cabeça dele e ele vira um rato gigante. Vira um rato, né, velho? É. De uma ratazana louca e ataca todo mundo. Porra, que isso porra é pior. Que porra é aquela, né, velho? Que porra é aquela, velho? É um, né, rato, cara? Pelado, um gigante. E é só ele teve superpoderes, só, né? Só ele teve isso, né? Acho que foi um negócio do Tarantino, assim, cara, vou te dar uma morte mais maneira que você já teve. Falou, tá, como é que vai ser? Não, vai acontecer isso com você, não sei o que, vão cortar sua cabeça e aí o nego vai achar que você já morreu e você vai virar um rato gigante. Aí ele falou, caraca, que foda, não sei o que. Aí pronto, o nego pirou na... Aquilo ali não tem motivo pra ser, aquilo não tem motivo pra existir, aquilo ali é... É zoeira, foi zoeira. É zoeira, velho. Tá na zoeira. Aquilo ali é exploitation total, cara, é gore, é nojeira, é podridão, podrimento. Só pelo prazer de botar gosma na tela, cara. Aquilo ali é uma piada, um ambulante. Drink no Inferno é uma piada ambulante. Da metade pro final é, você tem que já entrar no clima, pô. Vai ficar depois, ai, ai, isso daí não devia, isso daí. Cara, é exagero, é levar tudo na parada do trechão mesmo. Pois é, tanto que na hora que o Machete morre, ele está em cima da mesa de sinuca. Ah, sim. Aí ele derrete todo, só que o olho dele, o olho vai pra um lado e pro outro e cai dentro da caçapa. É muito bom aquilo. É muito escrotidão, velho. É muito escrotidão, cara. É um filme divertido, cara. É isso, assim. O filme, ele não tem nada demais, sabe, assim. Oh, meu Deus, que filme foda, não sei o quê. Mas eu achei foda na hora do final, que mostra aquilo ali é uma pirâmide. Uma pirâmide maia, milenar, do demônio. Pois é, aquele final é maneiro, cara. Não, e o jeito com que eles vão ficando no meio cercados, já acabou bala, já foi tudo pro caralho. Não, tem uma hora que você tem uma falsa esperança, que é quando sobram lá as quatro putas, aí tá, acho que dá o Sex Machine e outro negão lá, e o Sete, vamos acabar com elas. Aí eles estão lá, você, pô, agora vão dar conta de quatro putas. E realmente, eles, quando terminam de matar ela, que todos que você respira aliviado, aí dali a pouco você escuta aquele bater de asa, aquele barulho esquisito. Um olha pro outro, do tipo, isso é o que eu tô pensando que é. Antes disso, os defuntos no bar começam a levantar. Aí depois que eles matam, eles não deviam estar pegando fogo, alguma coisa do tipo. Aí explode o bar em chama. Cara, se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia abrir um Titty Twister, velho. Porque isso ia fazer um sucesso tão grande. Porque eu vou falar pra vocês, é o melhor bar temático do mundo. É verdade. A arte daquele lugar ali dentro, cara, velho, é muito bom aquele bar, é, cara. Muito e até Satânico Pandemônio também. Toda sexta-feira, apresentação da Satânico Pandemônio, cerveja grátis até meia-noite. Ia bombar. Nossa, eu ia botar um cara vestido de Dani Trejo só pra anunciar ela. Vocês não são dignos de olharem pra ela. Não, e na porta tinha que ter um cara gritando: Pussy! Pussy Lovers! Revi esses dias, antes da gente juntar pra gravar esse programa, eu tinha revisto. Porra, eu tinha esquecido como esse filme era legal, cara. Porra, é muito divertido. Pois é, é o que eu tô falando. Assim, o filme, ele é divertido, cara. Assim, uma loucura foda do Tarantino. Você fala assim, pô, mas é um filme trash, cara. É, velho, é um filme trash, mas é divertido pra caramba, velho. Você vai se divertir demais assistindo, se você não assistiu ainda, cara. Não, se você não assistiu ainda, não sei nem porque ainda tá ouvindo esse podcast. Não, já devia ter desligado. Tinha que ter assistido antes. Tem que ir atrás. Tá no Netflix. Se você tiver Netflix, assim, assista, porque vale a pena, cara. O filme é legal, o George Clooney tá maneiro, o Tarantino tá maneiro, velho, no filme. E a Salma Hayek tá maneira. E tem a Salma Hayek, porra. A primeira participação dela no cinema foi, assim, ela veio do México, né? Mas o primeiro filme dela, assim, que ela estourou nos Estados Unidos foi A Balada do Pistoleiro, que ela faz a Carolina, que ela é a amante lá do Antônio Bandeiras no filme. E aí, de lá pra cá, ela fez algumas incursões no cinema, e aí eu acho que o Drink no Inferno meio que deu aquela estourada na hora que ela aparece ali de trajes sumários e com a cobra gigante enrolada no pescoço, né? Ela ganhou o Oscar pela Frida, né? Ganhou o Oscar pela Frida. Ela participou de um filme que eu gosto muito, que é uma comédia romântica bem bocó, que chama E Agora Meu Amor, que é muito legal, muito engraçada. Eu gosto muito. Ela participou daquele Dogma. Isso. Ela é a musa inspiradora, se eu não me engano. Ela mesmo. Ela participou do Loucas Aventuras de James West, aquela bosta de filme. Ela fez a Frida, ganhou o Oscar pela Frida. Ela voltou no Era Uma Vez no México, na continuação lá do Balada do Pistoleiro. Não Era Uma Vez no México, mas ela tá tão gostosa, velho, mas ela tá tão absurdamente gostosa. Eu acho que é o filme que ela tá mais gostosa. Inclusive, ela tá mais gostosa lá do que no Trinco do Enfiado. Cara, ela tá muito, mas muito cavala. É. Ela tá cavala mesmo. E mais recentemente ela apareceu no Gente Grande. Isso, Gente Grande. Gente Grande 1 e 2, ela tá aí. E recentemente ela fez uma ponta aí no novo filme dos Muppets, que vai ter, na Muppets 2, Procurados e Armados. Tá com uns 4 ou 5 filmes engatilhados aí pra 2014. Inclusive tem um filme italiano aqui, Il Racconto dei Racconti. Eu não faço ideia do que seja. Mas filme italiano normalmente gosta de botar umas mulheres peladas. Então há potencial. Há esperança. Mas a cena que ela aparece é inacreditável, né, velho? Sem dúvida. Um Satânico Pandemônio. O nome do personagem dela é a melhor que tem, né? É, Satânico Pandemônio. Satânico Pandemônio. Não, e a forma como eles apresentam. Que inclusive é o Danny Trejo que apresenta eles, né? Fala assim: vocês não são dignos para assistir a beleza de Satânico Pandemônio. E aí ela aparece fazendo aquela dança e o Robert Rodriguez falou pra ela: você não precisa treinar, não quero coreografia, não quero nada. Eu vou botar a música e você faça seu show. E foi no improviso, velho. Não é possível que aquela cena que ela... Foi no improviso. Não é possível que aquela cena que ela dá no... O drink foi no improviso. Com o pé na boca do... Ele não falou: ai, por que você não me serve assim? Só pra ficar legal a cena, sabe? Só pra... Não, isso aí é roteiro. Ainda mais por ele, né? Porque ele é doco com o pé. Claro! É, isso, ele tem uma tara de pé, é verdade. Isso aí foi roteirizado. Quem é o roteirista é o Tarantino. E ele não era idiota de fazer uma cena que não tivesse uma putaria dele com a Salma Hayek, né? Lógico. É, claro. Inclusive o Miotti tem certeza que rolou. Ah, não duvido que não. E o melhor daquela cena, tem que olhar a cara do George Clooney. Do George Clooney atrás dela, velho. É muito bom. Cara, o George Clooney, ele não sabe onde não se sabe. Esconder, velho. Ele não sabe pra onde ele olha, ele fica totalmente sem jeito, não consegue mais atuar, ele se perde no papel. Olha, eu não sei de vocês, mas eu tenho vontade de dar uma mordida na bunda dessa marreca. Porque a bunda dela tá uma coisa vistosa. Ela toda. Tá um marrom bombom gostoso, não tá? Velho, parece um sonho de valsa. Cara, dá vontade de dar uma dentada. Eu ia dar uma dentada, ia levar um tabefe dela, ia dar uma merda, mas eu tava nem aí, velho. Mordi gostoso a bunda. Velho, mas eu ia morder e chupar, pra dar, ficar tipo roxo. Nossa senhora. Inclusive, quero anunciar que eu estou com uma ereção imensa nesse momento. O Bruno morreu. Caiu. O Bruno waits for after dark, after dark, after dark, after Eu também sinto muito. É isso aí. Ted. Não quer companhia? Kate, sabe pra onde eu vou? Sabe o que é o Ray? Não. Ted. Tá na hora de ir. Vai pra casa, Kate. Eu posso ser um bandido, mas não sou depravado. Thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. Pô, sempre quis dançar com uma cobra daquela. A gente pode resolver isso. Só falta o corpo. Caralho, velho, tem um alvo hoje na testa da guria. Todo mundo destruindo ela, coitada. Minha prima. Tua prima? Apresenta aí pra nós. Cara, oi! Que isso? Eita porra! Nossa senhora. Caralho, o que que houve, velho? Vocês estão do Twister? Eu não tô sabendo. O Miotti tá dando cu e tu agora tá querendo colar o véu? Tô dando o quê, porra? Onde? Não, porque você falou assim, ah, ele é bonito sim. E a outra vira e fala assim, ah, apresenta. Cara, desculpa, eu tenho uma prima que é a cara da Salma Hayek, né, não, Miotti? Vou mostrar aqui pra vocês. Não, mas não tô falando da cara, eu tô falando mesmo do pescoço pra baixo. Era uma mini tesuda, porque ela era muito baixinha. Era zipada? Fala galera, aqui é o Alexandre da Fiction Corporation, beleza? Conhecido também como a cura da insônia. Agora vocês riem, né? Bom, vamos lá, nossos lançamentos desse mês agora, mês de março. Alexandre, o rabo na tomada, Alexandre. Rabo na tomada, ele vai. Ele quer vencer as pessoas assim, para, por favor, eu compro, mas para. Não, então, é legal pra zoeira, você assistir o filme sem levar ele a sério. Aí beleza, aí tudo tem que ser tosco igual, mas... Tirando isso, eu acho ele excelente. Adoro o George Clooney. Nesse filme, então... Dá pra meu ele. Meu Deus. Então. É, não, é que agora ele não tá mais com aquela tatuagem no pescoço. Caralho, meu, tô é muito suja, velho. Pussy, pussy, come on, pussy lovers. Pursy Lover. Pursy Lover. Pursy. Pursy. Pursy Lover. Cara, o 2, se eu não me engano, é com a Sônia Braga. Nossa, eu nunca vi. É ruim, velho. E sabe por quê? O filme é horrível. E a Sônia Braga aparece pelada. Opa, peraí. Não, não é bom não, porque ela já tá velha. Os peitos tão caídos no umbigo, velho. Ah, mas é... Mas aí é... Aí eu tô esquecendo. Mas é Dona Flor, né? Dona Flor, rapaz. É Dona Flor. Aqui. Dona Flor tem que ser sempre homenageada. Deixa eu botar no torrent aqui, velho. Caralho, o cara vai baixar um filme no top, pegar vírus do computador. Pra ver a Sônia Braga. Pra ver os peitos caídos da Sônia Braga, cara. É coruja que o diga, né? Cara, eu te perguntar, Melina, você tá ficando dislexa, filha? Por quê? Você ouviu o que você falou? Não, o que foi? Eu coruja ouvi. Que o diga. Eu acho que a Melina tá ficando dislexa, cara. Não foi, Mioz? Foi sim. É o coruja que o diga. Tô dançando, hein? Já peguei a cobra. Sabe que eu tô começando o programa com essa música. Tá? Ai, que susto. Ah, tá. Pensei que você ia falar. Eu achei que você ia se abrir o coração agora, velho. Thinking how things used to be. Dark night. Eu gosto quando ele chama a Juliette Lewis de Apple Pie Pussy. Que porra é essa de torta porque de maçã? Porque torta de maçã é coisinha de adolescente, é delicadinha, é docinha. Não tem nada. Nossa de doce, senhora. Mas tudo bem. Não sei se era alguma gíria, né? Tipo, Apple Pie pra alguma coisa, tipo, adolescente. Acho que é, tipo, novinha, entendeu? Tem gosto de... Tem gosto... Pô, nossa, deixa eu parar aqui que tá... É isso? É isso, gente? Acabamos. Cara, eu me sinto, toda vez que o Alexandre vem fazer as propagandas dele mesmo, eu me sinto como o cara da Casa da Moldura aqui em Brasília. Você sabe quem é? Que fez uma propaganda? Isso, que ele a Casa da Moldura, velho, ele bota a cara dele. Você não vê as molduras dele, você não vê o produto dele, você vê ele. E ele é igual o Alexandre, ele fala assim, vem aqui na Casa da Moldura, as melhores molduras, velho, me dá um sono aquele velho, cara. É impressionante, é o pior dono de negócio que eu já vi na minha vida. A loja... E o pior é que as molduras dele é foda, só que você não vê nada, você só vê o velho. O velho fica tipo se autopromovendo. E eu quero saber aonde está o meu avental com o Titty Twister. Atrás de você. Creio em Deus, Pai. Véi, não é possível, véi. Eu preciso assistir ainda o Machete Kills, porque tem a Sofia Vergara e eu não assisti ainda. Eu também não vi ainda não. Isso é uma coisa assim que a gente tem que resolver isso, Miotti. Vou resolver, pode deixar. Ô, Miotti, não, faça esse favor aí pra Farei nossa vida. Amanhã de manhã cedo. É isso aí, Miotti. O que vocês estão combinando? Bater punheta um pouco? Ah, lá vem as nerdices do Alexandre. Do caralho, né? Puta que pariu. Que é isso, véi? Não sou eu. Nem eu. Sou o Bruno. Ô, Bruno, por que você não pega esses bonecos e fica tudo no olho do teu cu gordo? Velho, mas eu, quando trouxer a minha estatueta do Arthas, eu vou jogar tanto beijinho no ombro pra você, você vai ter que vir aqui em casa e beijar o pé dela toda vez que você entrar aqui. A estatueta de quem? Uma estatueta muito foda que eu vou trazer. Qual que é? Do Arthas. Quem? 400... Da puta que te pariu. D'Artagnan? Como é que é? É, D'Artagnan. Sabe D'Artagnan, aquele filho da puta que comeu teu cu?